sim. Promessas fiz, fiz projetos, pensei tanta coisa. E vem o coração e diz que só em teus braços, amor, eu posso ser feliz. Eu tenho este amor para dar, o que é que eu vou fazer? Eu tentei esquecer e prometi apagar da minha vida este sonho. E vem o coração e diz que só em teus braços, meu bem, eu ia ser feliz. Que só em teus braços, amor, eu posso ser feliz. Só em teus braços, amor, eu posso ser feliz. Eu tenho este amor para dar, o que é que eu vou fazer? Eu tentei esquecer e prometi apagar da minha vida este sonho. E vem o coração e diz que só em teus braços, meu bem, eu ia ser feliz. Que só em teus braços, amor, eu posso ser feliz.